Eu gosto quando ela me deixa forte. Joga na cara porque eu sou do corre. E as piranha vem causando ibope. É da buga briga porque o menor tá forte. Os amigos do corre tá com a cintura ignorante. Oh, ibope rajada da guia, nem puxa o bonde. É o cintura ignorante. Também não leva mal o bonde. É o cintura ignorante. Também não leva mal o bonde. Robson Mafra, mais um hit no set. Eu gosto quando ela me deixa forte. Joga na cara porque eu sou do gol.